gente conversa, em qualquer lugar. A gente se beija, em qualquer lugar. É maravilhoso receber o seu beijo, seu beijo é delicioso, é maravilhoso chegar ao seu perfume, delicioso. Ao seu corpo, meus lábios na sua face, meu corpo junto com seu corpo, meus lábios na sua face, meu corpo junto com seu corpo, meus lábios na sua face. Em qualquer lugar, a gente se beija. Em qualquer lugar, é maravilhoso receber o seu beijo. O seu beijo é delicioso.